quanto pilantra que te estende a mão, quanto filho de uma puta que se diz seu irmão. Falam e desmentem, e por mais que muito tentem, não escapam de que suas feridas só aumentem. É tão simples errar, é tão difícil assumir, sempre pra não complicar, é mais fácil sumir. Ficar do lado do conforto e entregar-se de bandeja ao medo que te inibe de alcançar o que almeja. E se não for 100%, então nem cola do meu lado. Não preciso de pilantra nem cagueta de chegado. Problemas, todos têm os seus pra resolver, então não chega de ideinha tentando se envolver, porque a máscara cai com o tempo. Nos princípios de alguns não se encontra o respeito. Esse tipo de figura só lamento. Se vende a troco de lixo na roda pra ser aceito. Pensa aí, quem tem culpa de a vida ser assim tão difícil? Sempre tem um que te julga, tenta te empurrar de um precipício. Mas essa é a vida adulta, onde um te inveja, o outro lhe oferece o vício. Pra tudo se tem desculpa, todo fim já é previsto logo no primeiro indício. Falsos juízes julgando inocentes, culpados convivendo com a gente. Gente fria que vive sem propósito, se perdendo no orgulho, esquecendo do amor próprio. Mas aí, quem ganha, quem perde? Pra saber é só ver o destino que cada um segue. Pros que falam que não devem, apenas um conselho: não se rendam, não se entreguem, porque um dia te sobra só o espelho e um rosto envergonhado e vermelho de quem agora tem que correr atrás de uma confiança que já não existe mais. Andei sabendo, perdoar é divino. Infelizmente uns não querem salvação. A vida adulta vai traçando seu destino, e toda ação de troco dando a sua reação. Pensa aí, quem tem culpa de a vida ser assim tão difícil? Sempre tem um que te julga, tenta te empurrar de um precipício. Mas essa é a vida adulta, onde um te inveja, o outro lhe oferece o vício. Pra tudo se tem desculpa, todo fim já é previsto logo no primeiro indício. Pensa aí.